do animal mais poderoso da Ilha do Marajó. Espero não dá mais. O Búfalo do Marajó. Não dá mais pra esperar, o tempo castiga. Eu preciso te encontrar pra te falar. Quando você foi, eu fiquei tão mal. Olha eu aqui no escuro. Referencial do Pará está aqui. Verdadeiro show audiovisual do norte do Brasil. Búfalo Digital High Definition. Acredito em que nós existimos. Sabemos que ele te ama. o Búfalo do Marajó. Viver mais. diferencial do Pará está aqui. Diferencial do Pará está aqui, o Garotinho das Produções. Você está no show mais completo do Pará, o show do Búfalo. O Búfalo. Acordei sem o teu cheiro, tem sido assim desde que você se foi, e as tuas juras de amor. Sem você nada restou. E as nossas fotos pelo chão, lembranças lindas do nosso doce amor. Eu sei que nada foi em vão, vou lutar até o fim. Eu sei que sem você, amor, fotos pelo chão, falo do Marajó. Búfalo Digital High Definition. Jessé. As melhores produções do Brasil. Estou aqui esperando por você. Prometeu voltar e não voltou. DJ Natan. Estou te esperando. Olha meu coração, só de pensar. Você pode me esquecer. Todo amor pode morrer. Não faz sentido. O Bravo da Produções. Vem pra festa! Estou aqui esperando por você. Prometeu voltar e não voltou. Mas estou te esperando. Ó meu coração, só de pensar que você pode me esquecer. Toda menina que não trabalha no job, todas viciadas em cita, pedindo pix pros cara que é bigode. Vem. Pela luz, pode apagar tudo. A partir de agora é putaria no escuro. A partir de agora é putaria no escuro. A partir de agora é putaria no escuro. Vem com a xerequinha, xerequinha, xerequinha. Vem com a xerequinha, xerequinha, xerequinha. Vem com a xerequinha, xerequinha, xerequinha. Vem com a xerequinha, xerequinha, xerequinha. Júlio, Charles, toma no peito, porra. Hoje em dia é difícil encontrar uma menina que não trabalha no job. Todas viciadas em cita, pedindo pix pros cara que é bigode. Hoje em dia é difícil encontrar uma menina que não trabalha no job. Todas viciadas em cita, pedindo pix pros cara que é bigode. Hoje em dia é difícil encontrar uma menina que não trabalha no job. Todas viciadas em cita, pedindo pix pros cara que é bigode. O responsável pela luz pode apagar tudo. DJ Udi é o brabo, porra. O animal mais poderoso, o búfalo. DJ Udi é o brabo, porra. Ontem sou de xerecova, equipa piranha, que é safado e voz. Contra um poço, puta, cavalga, que nem cavala. Ontem sou de xerecova, equipa piranha, que é safado e voz. Contra um poço, puta, cavalga, que nem cavala. Eu te arrasto com a base, é soca, soca do titi. Eu te arrasto com a base, é soca, soca do titi. Soca, soca, soca, soca, soca, soca do titi. O animal. DJ X, porra. O verdadeiro show audiovisual do norte do Brasil. Ela veio no búfalo, soprada, ali chifrada, essa usa é tarada. Mais brava, os vaqueiros estão de olho, ela tá fim de chivar. A onça é desguiada, só não vai se apaixonar. Ela termina tarta. Essa onça é tarada. Ela veio no búfalo, soprada, ali chifrada. Essa onça é tarada. Ela veio no búfalo, soprada, ali chifrada. Ali chifrada. Acabou tudo, então tu não me quer? O búfalo. Acabou tudo, então tu não me quer? O animal. Beleza, beleza, eu vou dar-lhe a chavada na Mauri que Fortaleza. Beleza, beleza, eu vou dar-lhe a chavada na Mauri que Fortaleza. Beleza. Beleza, beleza, eu vou dar-lhe a chavada. É DJ moleque bom. Prepara tua chave, hoje vai ter rolê. Vou encontrar com a minha ex e não quero nem saber. Fuga dando grau, hoje nós tá no pique. Convoquei os mano pra vir curtir na Maurique. Olha o paredão, batendo violenta. É a Maurique, Fortaleza, o paredão do momento. Chama os cara doido, vamos começar. Quem comanda o paredão é o pioneiro Sassá. Avisa pra tropa toda, em Castanhal é nós que manda. Na cidade modelo é a Maurique que comanda. Na cidade modelo é a Maurique que comanda. Na cidade modelo é a Maurique que comanda. DJ Ronaldo Varecia. De Castanhal pro mundo. Acabou tudo, então tu não me quer? Acabou tudo, então tu não me quer? Beleza, beleza, eu vou dar-lhe a chavada na Maurique Fortaleza. Beleza, beleza, eu vou dar-lhe a chavada na Maurique Fortaleza. Beleza, beleza, eu vou dar-lhe a chavada. É DJ moleque bom. Prepara tua chave, hoje vai ter rolê. Vou encontrar com a minha ex e não quero nem saber. Divulga dando grau, hoje nós tá no Búfalo do Marajó. É DJ moleque bom. Ô Búfalo do Marajó. O referencial. Já me apaixonei pelo novinho quando vi ele de Glock. Todo trajadinho, com fuzil no porte, costurado e bem cheiroso. Cheio de malote, cabelo na régua. Todo de Lacoste, me leva pra tua base. Me leva pra tua base. Você entra pro DJ que tá de fuzil no porte. Você entra pro DJ que tá de fuzil no porte. Você entra pros cria que tá cheio de malote. Você entra pros cria que tá cheio de malote. A MC Mila hoje vai te deixar forte. DJ Harrison, o único. DJ Ronaldo Maresia de Castanhal. Me apaixonei pelo novinho quando vi ele. O Búfalo. Vem pra festa do Búfalo. Referencial do Pará está aqui. DJ Natan Garotinho, produzindo os melhores CDs. Definition. Verdadeiro show audiovisual do norte do Brasil. Venha sentir o poder sonoro. Quatro enganados. O animal. Perdidos no mundo. Você com ela, eu com ele, a gente querendo ficar junto. Mas que pena que o amor às vezes tem disso. Você encontra sua cara à metade. Só que ela já tá presa de compromisso. Talento e profissionalismo ao seu dispor. Sonhos tão bons. explode. Como é que pode? Como é que pode? Consegui ganhar o coração da do Job. Mas eu descobri que ela era do Job. Mas eu descobri que ela era. Mas eu descobri que ela era do Job. Mas eu descobri que ela era. Tava de bobeira no pião. Ela encostou no seu modinho. Eu falei bebendo da UFC. E o resto você já deve saber. O que rolou? Júnior Santorini. Mas eu descobri que ela era do Job. Mas pensa na mina que é de boa demais. Falei bebê, me trata de um jeito especial. Que eu trato você como uma princesa que você é. E nunca mais ela me cobrou. Só vem pelo lobby, nunca mais ela trabalhou. Agora é pelo esporte. Como é que pode? Como é que pode? Consegui ganhar o coração das do Job. O animal mais poderoso da ilha do Marajó. O Búfalo do Marajó. O Búfalo. Bom de love. DJ Natan. Talento e profissionalismo ao seu dispor. Decide de uma vez com quem vai ficar. Pois amores se vão, tome a decisão. Lembra dos beijos, dos nossos momentos. Eu vou te convencer. Essa dúvida me deixa maluca. Assim eu vou pirar. Haja paciência pra ter que te amar. Eu não tenho todo tempo pra te esperar. Então se decide logo com quem vai ficar. Pelo amor de Deus. De luxo. Decide de uma vez com quem vai ficar. Pois amores se vão, tome a decisão. Lembra dos beijos, dos nossos momentos. Eu vou te convencer. Tinha tanto pra dizer. Não, não vai embora, meu amor. Temos muito pra viver. Então ouça bem. Irei aonde você for. Eu quero tanto sentir todo o seu intenso calor. Fazer o mundo me ouvir um momento. Todo amor que eu vivi, transformei em uma canção, pra você sentir como um beijo. Alanzinho, simplesmente romântico. Comando Búfalo Digital High Definition. Como pode acontecer? Sinto muito te perder. Mas agora mudei, acredite em mim. Olho tudo ao meu redor e posso dizer: meu corpo chora por você. Eu quero tanto sentir todo o seu intenso calor. Fazer um mundo me ouvir um momento. Que todo amor que eu vivi você sentir como um beijo. Mas o tempo se passou, esperei por um sinal que não me encontrou. Vem com a mais romântica. Banda Top 7, a mais romântica. O Búfalo do Marajó. Eu te amei, você não deu valor. A nossa história tão triste se acabou. Você me olhou, disse que era amor. Eu acreditei, por nós dois lutei. Agora eu tô com outro alguém e as lembranças ainda vêm. Não consigo te esquecer, o amor que eu sinto por você ainda dói dentro de mim. Você brincou, sonhos e planos acabou. A mais romântica. Eu te amei, você não deu valor. A nossa história tão triste se acabou. Você me olhou, disse que era amor. Eu acreditei, por nós dois lutei. Agora eu tô com outro alguém e as lembranças ainda vêm. Não consigo te esquecer, o amor que eu sinto por você ainda dói dentro de mim. Você brincou, sonhos e planos acabou. Só a saudade que restou, mas dei um fim no nosso amor. Luan Mendoza, a voz marcante. Vem pra festa! Somos um só coração. O Búfalo do Marajó. No desejo deste amor, em um fogo que consome, sem causar ferida e dor. Quero ser pra sempre contigo. E entre beijos e abraços não vou te deixar jamais. E você bem sabe coisas de nós dois. Confiante eu sou seu barco, você meu mar. Navego em seu corpo, delicioso amor. Eu amo você. Ah, como eu amo. O Búfalo. E sem medo eu te escolhi, minha joia preferida, feita em ouro de ouvir. Desapontá-la, não deixá-la. te provocando. Hoje eu acordei com um sentimento estranho. Sei que não vai chegar mensagem sua, mesmo assim tô esperando. O animal. Dia 2 sem você. Comando Búfalo Digital. Hoje eu chorei pela primeira vez. Não processei ainda essa transição de amor pra ex. Com uma semana e pouco eu meti o louco e fui pra rua. Até tentei beijar uma boca, mas travei quando eu lembrei da sua. Um mês sem você eu já quase não sinto saudade. Só não levei em conta que a gente ainda mora na mesma cidade. Eu esqueci que do lado daí cê também tá me esquecendo. Tá saindo e vivendo. Te esqueci só até quando te vi. Esbarrei com meu passado. Um mês inteiro foi por água abaixo. Eu já tava quase, quase sem sentimento nenhum. Fui só te ver, voltei pro dia 1. Rose Soares, a voz mais romântica dia do Brasil. Sem você. Hoje eu acordei com um sentimento estranho. Sei que não vai chegar mensagem sua, mesmo assim tô esperando. Dia 2 sem você. Hoje eu chorei pela primeira vez. Não processei ainda essa transição de amor pra ex. Com uma semana e pouco eu meti o louco e fui pra rua. Até tentei beijar uma boca, mas travei quando eu lembrei da sua. Um mês sem você eu já quase não sinto saudade. Só não levei em conta que a gente a búfalo indomável da Marajá. E eu sozinha aqui num bar, saudade da morena. Coração doer. Eu te amo, respondeu que pena mesmo que você não está aqui do meu lado. Que pena mesmo que você não sobe na garupa do meu cavalo. Eu lembro quando a gente se conheceu, não tinha casa, fazenda nem dinheiro. Pedi pro seu pai pra casar com você, ele falou que não aceitava vaqueiro. Vem, amor, vem com seu vaqueiro pra gente fazer love o dia inteiro. Amor, vem com seu vaqueiro pra gente fazer love o dia inteiro. Amor, vem com seu vaqueiro pra gente fazer love o dia inteiro. Amor, vem com seu vaqueiro pra gente fazer love o dia inteiro. Laia, la la la la ya. E eu sozinha aqui num bar, saudade da morena. Coração doeu. Mandei mensagem, eu te amo, respondeu que pena. Que pena mesmo que você não está aqui do meu lado. Que pena mesmo que você não sobe na garupa do meu cavalo. Eu lembro quando a gente se conheceu, não tinha casa, fazenda nem dinheiro. Flores nas mãos esperando por mim. Declarações eu recebi. Com todo esse amor eu me perdi. Preciso dizer, queria poder te fazer feliz e te amar. Ah, sei que o homem certo pra mim. O meu medo é magoar e não conseguir. Ah, você não merece sofrer. Mas os traumas do passado não deixam viver. Não é culpa sua, não foi você quem fez. Não é culpa sua não me fazer sentir. Baby anjo, como você não merece sofrer. Pra esse inferno não vou levar você. Bom de love. La la la. Pra esse inferno não vou levar você. Flores nas mãos esperando por mim. Declarações

Referencial do Pará está aqui. Quatro enganados, perdidos no mundo. Você com ela, eu com ele, a gente querendo ficar junto. O animal. Mas que pena que o amor às vezes tem disso. Você encontra sua cara à metade, só que ela já tá presa em outro compromisso. Talento e profissionalismo ao seu dispor. O verdadeiro show audiovisual do norte do Brasil. Quatro enganados, perdidos no mundo. Você com ela, eu com ele, a gente querendo ficar junto. Mas que pena que o amor às vezes tem disso. Você encontra sua cara, só que ela já tá presa em outro compromisso. A gente se esconde pra se encontrar. Pra dois sorrir, dois tem que chorar. Até quando, até quando, até quando o coração vai suportar? Não consigo mais esconder. Sentimento tá gritando que eu te amo, que eu te amo. Você faz a da Ilha do Marajó. Comando Búfalo Digital High Definition. Vem pra festa do Búfalo! O Búfalo do Marajó!